Mais uma vez nós vamos, já pela terceira vez consecutiva, nesse mês aqui, nós estamos no sábado à tarde colocando aqui algumas ideias, ideias e informações, não são só ideias, são mais informações a respeito daquela questão tão complicada, que para alguns é complicada, para outros não, né? Sobre a questão do problema do suicídio. Isso porque o mês passado, no dia 10 de setembro, se instituiu através da Organização Mundial da Saúde um dia específico para lembrarmos, para, digamos assim, refletirmos o problema mundial do suicídio, que é o dia 10 de setembro. Então, todas essas ideias que a minha pessoa, pelo menos, está passando aqui, elas são baseadas, elas estão, digamos assim, sendo colocadas por informações da Folha Espírita do mês de setembro, certo? Então, tudo aquilo que está sendo colocado aqui, pelo menos de minha parte, nossa parte aqui, são informações que vêm da Folha Espírita do mês de setembro. Bom, o tema hoje é o caminho a ser seguido. Aí a gente pergunta, o caminho a ser seguido, mas que caminho a ser seguido? Que caminho? Por quem que deve ser seguido? Aqui, o caminho a ser seguido seria mais precisamente direcionado às pessoas que estão, digamos assim, em contato com alguém que é um suposto suicida. Essa é a ideia. Como é que se deve proceder? Como é que nós devemos agir se porventura nós tivermos, ou nós temos, ou nós vamos ter um contato com algum suicida? Qual é o caminho a ser seguido? Será que algum de nós sabe? Eu não sabia antes de ler isso aqui, sinceramente. É muito fácil a gente conversar, a gente falar da boca para fora, mas informações verídicas realmente são poucas, pouquíssimas pessoas que sabem. Então, começa assim o tema. Na verdade, esse assunto aqui. O caminho a ser seguido. O que, que é mito e o que, que é verdade? Mito é algo que as pessoas acreditam, mas que não é verdade. E o que, que é verdade dentro dessa questão do suicida? Mitos. O que, que é um mito? Então, aqui existe uma ideia de que as pessoas ficam ameaçando o suicídio, não se matam. A ideia de que as pessoas que se ameaçam, as pessoas que ameaçam se suicidar, não vão acontecer. Elas não vão se suicidar. É mentira. Isso é um mito. A verdade é que a maioria das pessoas que tentam o suicídio e que vão realmente cometer esse ato, elas avisam e avisam sim. E muitas vezes. Um outro mito. Quem quer realmente se suicidar, se suicida mesmo. Ali vem aquela questão da ambivalência, que a gente conversou a semana passada. Existem dois tipos de personalidade, que é a ambivalência, a vontade extrema de se matar e a vontade extrema de viver. Então, não é verdade que aquela que quer realmente se suicidar, ela se suicida. Não. Existe dentro dela duas ideias. É a ambivalência. Não é bem assim. Os suicídios ocorrem sem avisos. Isso aí também é um mito. Todo suicida, frequentemente, ele coloca uma ideia de que ele vai se suicidar. Ele dá uma indicação, digamos assim, na sua intenção e na sua maneira de agir durante o seu dia a dia. Todos eles. Outro mito. Melhora após a crise significa que o risco de suicídio acabou. Digamos que uma pessoa tentou esse tal de suicídio e aí não aconteceu. Ele foi naqueles 21, né, que é a estatística, que entre 21 um consegue, ele ficou aquele felizardo dos 20. Não existe mais risco existe sim. Olha o que está escrito aqui. Eu vou ter que ler para vocês porque eu não consegui decorar tudo. Muitos suicídios ocorrem num período de melhora. Por quê? Porque a pessoa tem a energia e a vontade de transformar o pensamento desesperado em algo autodestrutivo, em suicídio. Então, uma tentativa mal sucedida não quer dizer que ele não vá tentar novamente. Outro mito: nem todos os suicídios podem ser prevenidos. É um mito, mas aqui diz a verdade. A maioria pode ser prevenida. A maioria, como foi falado a semana passada a respeito dessa questão também, que 90% daqueles que têm vontade de se matar poderiam, digamos assim, ser ajudados. E um outro mito, que seria o último aqui: uma vez suicida, sempre suicida. Também é um mito. É mentira isso aí, é um mito. Existe aqui outra ideia, que é a verdade. Pensamentos suicidas podem retornar, mas eles não são permanentes. E em algumas pessoas, eles podem nunca mais retornar. Dependendo da pessoa, dependendo de como que ele ou essa pessoa foi ajudada, auxiliada, sempre existe uma possibilidade de uma cura de 100%. Porque o que que eu falo, o que que a gente conversa aqui sobre cura? O suicídio, ele é considerado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, como uma doença. É uma questão de saúde. Aqui existe também uma outra ideia. De acordo com a Ana Catarina Tavares Loureiro, que é aquela que escreve aqui na Folha Espírita, ela diz assim: sinais de alguém que deseja se matar. Aqui ela é bem contundente, né? Ela diz sinais de quem deseja se matar. Suicídio é uma palavra bonita, né? As pessoas se matam. Então aqui ela coloca algumas ideias de como é que acontece no nosso meio a ideia de alguém querer se matar. Como é que a gente tem que agir com essas pessoas? Em primeiro lugar, ouvir essas pessoas, mostrar empatia, quer dizer, mostrar um entendimento, uma simpatia, e ficar calmo. A nossa ação em relação a essas pessoas. Quem é que vai garantir que um dia a gente não vai ter um contato com essas pessoas? Pode ser na nossa família, no nosso meio social, pode ser na nossa comunidade, ou alguém que está passando na rua. Quem é que pode nos garantir? Ser afetuoso e dar apoio. Será que a gente conseguiria fazer realmente isso? Levar a situação a sério é um outro item. E verificar o grau de risco. Pergunte para essa pessoa o plano de suicídio. Quer dizer, eu nunca imaginei que eu deveria conversar com essa pessoa dessa forma. Perguntar qual é que é o plano de que essa pessoa ia se matar. Isso não estimulará o indivíduo como pensam alguns. A gente pensaria, no caso, que se a gente conversasse com essa pessoa e perguntasse para ela a forma como ela ia montar o ato de suicídio, ia influenciar ela a tornar esse suicídio mais verdadeiro. Não, é mentira. No momento em que ela falar sobre isso, é como se ela estivesse numa cadeira, num divã de um analista, de um psicanalista. Pergunte sobre tentativas anteriores. Perguntar sobre se aconteceu alguma tentativa anterior no ato de querer se suicidar. Se acontecer realmente que ela tentou várias vezes, bom, devemos remover os meios possíveis dela se matar. Explore outras saídas. A gente aí, então, vai entrar naquela questão de que a gente tem que explorar nessa pessoa outras saídas a não ser o suicídio. Porque, afinal das contas, nem sempre o suicídio é a melhor saída, no caso da cabeça dessas pessoas. Existem outras soluções que elas poderão encontrar. identifique uma possibilidade de outras formas de dar apoio emocional a essas pessoas. Porque um suicida, ele é emocionalmente instável. Ele é uma pessoa que está emocionalmente, eu diria até, estamos dentro de uma casa espírita, mediunicamente doente, instável, inapto. Tome atitudes, tomar atitudes e contar aos outros, espalhar para outras pessoas do mesmo meio, não é fazer fofoca, gente, é contar a outras pessoas que poderiam ajudar, para que se consiga realmente uma ajuda, para que não aconteça esse fato com essa pessoa em questão. Se o risco é realmente grande, e a gente, digamos assim, através do contato com outras pessoas, e, digamos assim, se constata realmente que o risco é realmente alto, elevado, ficar com a pessoa, procurar uma ajuda especializada, psicólogos, psiquiatras, médicos, e às vezes é necessário, sim, uma vigilância de 24 horas. Isso é bastante incômodo, né? É bastante, digamos assim, uma responsabilidade muito grande que nós assumiríamos. Mas nós estaríamos, de certa forma, salvando uma ou várias vidas. Para concluir, fatores de proteção. Os fatores de proteção reduzem o risco dos suicidas e são considerados isoladores contra aquilo que é o suicídio. Fatores de proteção. O que é que poderíamos, digamos assim, desenvolver ou fazer para que se evite essa questão, esse ato de suicídio? Bom, tudo isso aqui está na Folha Espírita, tá? Apoio da família, de amigos e de outros relacionamentos significativos. Quer dizer, apoio dos amigos. As pessoas não podem virar as costas e ir para o outro lado. Crenças religiosas e culturas étnicas. Aqui a gente acha que a questão cultural étnica e a crença religiosa não serve para nada. Serve sim. Uma fé religiosa sempre ajuda a todos que têm esse tipo de problema. Envolvimento na comunidade. Envolver essas pessoas em serviços da comunidade. Mente sem. Mente em desalinho, mente que não funciona, que está sempre parada, é uma, digamos assim, um canal aberto para fazer besteira. Uma vida social satisfatória, é a mesma coisa, haver contato social entre as pessoas, principalmente esse suicida. Integração social, como por exemplo, através do trabalho e do uso construtivo do tempo e lazer. Tempo e lazer, uso construtivo, mente sempre em funcionamento. E finalmente, acesso a serviços e cuidados de saúde mental. É claro, procurar sempre uma ajuda psicológica, psiquiatra. Então, essa é uma maneira de nós detectarmos, uma maneira de nós, digamos assim, evidenciarmos uma ajuda a essas pessoas e sabermos o que fazer na hora certa, no momento certo, né? É o caminho a ser seguido. Obrigado.